Panorama Agrícola para 10 de fevereiro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre. Olá, hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011 e este é o Panorama Agrícola em dia de lua nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe, eu sou o Mauro Moreira e o ditado de hoje é: nada melhor para o corpo do que o desenvolvimento de valores espirituais. Uma dica para você cuidar da saúde dos seus pés. Cresce a venda de orgânicos no Brasil. No Panorama Regional, Chicão fala sobre a unidade de observação de vime na Serra Catarinense. E na entrevista de hoje, Brasil coopera com a África e destina 95 milhões de dólares para a agricultura familiar de Gana. Fique ligado no Panorama Agrícola para participar do programa. Telefone 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. No verão, a transpiração nos pés é maior, o que facilita o aparecimento de micoses. Para evitar este problema, prefira os calçados abertos. Se não for possível, quando usar calçados fechados, não esqueça do talco antisséptico e de dar preferência às meias de algodão. Após o banho, seque muito bem entre os dedos. Esta dica ajuda você a manter seus pés saudáveis. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A venda de produtos orgânicos no Brasil alcançou 350 milhões de reais em 2010, 40% a mais do que o registrado em 2009. Há novas regras para a cadeia produtiva de orgânicos que passaram a ser obrigatórias desde o dia 1º de janeiro deste ano. O mercado externo de orgânicos também cresceu em 2010. Há 72 empresas associadas ao Organics Brasil, que representam mais de 60% do setor, exportaram 108 milhões de dólares no ano passado. Os produtos mais exportados são o do complexo soja, grão, farelo e óleo, açúcar, café, cacau e frutas como abacaxi, mamão e manga. E quem mais compra orgânicos do Brasil são os países Holanda, Suécia, Estados Unidos, França, Reino Unido, Bélgica e Canadá. O número de feiras de produtos orgânicos tem crescido bastante no país, o que também favorece e incentiva a comercialização. E os brasileiros compram mais orgânicos em hortaliças, legumes, frutas e produtos processados como sucos, arroz, açúcar e café. Quem ainda não se cadastrou no sistema novo deve se adequar às novas regras e vincular-se a alguma entidade certificadora. Procure a superintendência do Ministério da Agricultura. Cooperação destina 95 milhões de dólares para a agricultura familiar de Gana. O governo brasileiro vai destinar 95 milhões de dólares para projetos de modernização da infraestrutura produtiva da agricultura familiar de Gana. O acordo para a concessão do empréstimo faz parte do projeto de cooperação técnica assinado nesta quinta-feira em Brasília pelos ministros do Desenvolvimento Agrário do Brasil, Afonso Florence, e da Alimentação e Agricultura de Gana, Kwasi Arhoui. O objetivo é implantar o programa Mais Alimentos nesse país da África. Os recursos vão financiar a compra de máquinas e implementos agrícolas produzidos por empresas brasileiras, que serão destinados a 171 centros de mecanização implantados pelo governo de Gana. A liberação será feita em 3 etapas, em junho de 2011 e em janeiro e julho de 2012. O ministro Afonso Florence destacou os esforços conjuntos de Brasil e Gana. Eles poderão adquirir equipamentos agrícolas, tratores, itens para irrigação. Nós temos em Gana um perímetro ao norte com demanda de irrigação, baixa disponibilidade hídrica. Então, com a mecanização agrícola, esperamos que, assim como ocorreu no Brasil, Gana possa também promover a inserção produtiva dos agricultores familiares e a produção de alimentos mais saudáveis e mais baratos para o seu povo. O projeto de cooperação técnica, firmado com Gana, é parte do programa Mais Alimentos na África, compromisso firmado durante o diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural, realizado em maio de 2010 em Brasília. Em novembro de 2010, a Câmara Brasileira de Comércio Exterior aprovou uma linha de crédito para países africanos de US$ 640 milhões para financiar exportações brasileiras de máquinas e equipamentos agrícolas para a agricultura familiar a países do continente. Do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília, Patrícia Landim. Fique ligado no Panorama Regional. Unidade de Observação de Vime. A IPAGRO Escritório Municipal de Campo Belo do Sul, com apoio da Gerência Regional e da Estação Experimental de Lages, implantaram uma unidade de observação, uma UO, então, na propriedade do senhor Lindonês Scott, da comunidade da Barra do Imigrante. E a implantação dessa referida unidade tem como objetivo, então, principal, a avaliação do potencial produtivo das espécies de vime no município de Campo Belo do Sul. Conforme as informações do engenheiro agrônomo Saulo Luiz Povo, que é o extensionista do Tutor Municipal lá da IPAG de Campo Belo do Sul, a região da Serra Catarinense tinha há pouco tempo apenas uma variedade de vime disponível para o cultivo, que era o Salix Rubens, ou vimeiro comum, que está presente há várias décadas na região. Nessa região que mais produtora aqui de Entre Lages, Campo Belo, Rio Rufino, essa região bocaina, né? A IPAGRE, visando dar mais opções de variedades aos vimicultores, em 1998 iniciou a formação de uma coleção de variedades e híbridos importados em materiais de países como a França, Itália, Alemanha, Portugal, Argentina, Chile, e realizando algumas coletas locais como em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, essa coleção foi formada com a introdução de 105 tipos de vimes diferentes em 3 linhas: vimes especiais para artesanato, vimes para produção de celulose e vimes para, então, energia e para floricultura in natura e desidratado. Destes, 45 materiais foram selecionados por apresentarem potencial produtivo para a nossa região. Essa escolha foi, então, nessa comunidade, pelo fato dela, a propriedade, apresentar condições de solo favoráveis ao cultivo do vime e pelo interesse tão demonstrado também por parte do agricultor. A unidade de observação está à disposição dos interessados em acompanhar o crescimento e desenvolvimento das plantas de vime. E se essa experiência for bem sucedida, nesta unidade, nessa UO, servirá então como produtora de mudas para serem distribuídas dentro da comunidade. Então, desde o ano de 2002, a IPAGRE tem avaliado diferentes espécies de vime em unidades de observação implantadas nos municípios que possuem potencial produtivo para essa cultura, a cultura do vime. Hamilton Weber Xavier, Chicão, IPAG, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação elevou pelo 7º mês seguido o índice de preços dos alimentos. Em janeiro, esse indicador atingiu a máxima recorde de 231 pontos, alta de 3,4% em comparação ao mês de dezembro, devido ao avanço global de preços de cereais, açúcar e óleos vegetais. O aumento dos preços dos alimentos é de grande preocupação, especialmente para países de baixa renda com déficit de alimentos e para famílias pobres que gastam a maior parte de sua renda com a alimentação. Nos últimos 8 meses, condições climáticas adversas, ou muita seca ou muita umidade, muita chuva, afetaram os principais produtores e exportadores de alimento do mundo, como Rússia, Ucrânia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Paquistão, Argentina e países do Sudeste Asiático. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.